Piriquitinho, piriquitinho, piriquitinho, piriquitinho, piriquitinho, piriquitinho. O que que tem hoje no Caribinho? O que que tem hoje no Caribinho? O que que tem hoje no Caribinho? O que que tem, DJ? Aparelhagem, muito gelo e piriquitinho. Aparelhagem, muito gelo e piriquitinho. Aparelhagem, muito gelo e piriquitinho. Piriquitinho, piriquitinho. Marcos Madeirito, é pressão total. É, DJ Big Show Produções. A mulherada vai à loucura. No Caribe, de quinta a segunda, com as aparelhagens elas piram o cabeção. No camarote VIP ou no pistão, de shortinho ou vestidinho, a mulherada vai só no charminho. E aí, DJ, tu tá gostando? E aí, DJ, tu tá gostando? O que tem no Caribe que os manos tão pirando? Aparelhagem, muito gelo e piriquitinho. Aparelhagem, muito gelo e piriquitinho. Aparelhagem, muito gelo e piriquitinho. Piriquitinho, piriquitinho. O que que tem hoje no Caribinho? O que que tem hoje no Caribinho? O que que tem hoje no Caribinho? O que que tem, DJ? Aparelhagem, muito gelo e piriquitinho. Aparelhagem, muito gelo e piriquitinho. Aparelhagem, muito gelo e piriquitinho. Piriquitinho, piriquitinho. Ganhando do estúdio super eletrizante do Acará. A mulherada vai à loucura aqui no Caribe, de quinta a segunda. Com as aparelhagens elas piram o cabeção. No camarote VIP ou no pistão, de shortinho ou vestidinho, a mulherada vai só no charminho. E aí, DJ, tu tá gostando? E aí, DJ, tu tá gostando? O que tem no Caribe que os manos tão pirando? Aparelhagem, muito gelo e piriquitinho. Aparelhagem, muito gelo e piriquitinho. Aparelhagem, muito gelo e piriquitinho. Piriquitinho, piriquitinho.